Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o Cravo brigou com a Rosa embaixo de uma sacada. O Cravo saiu ferido e a Rosa pedaçada. Nossa, cara. Essa eu não esperava mesmo. Essa eu não esperava também. Ok. Olá, aqui é a Thaís. E eu não sou o York, mas eu com certeza fugiria para a Irlanda. Ah, olha aí. Aqui é Fernanda Cabaite e ok, ok, Eduardo Quarto, você foi visto! Muito bom. Aqui é o Arieira e a Guerra das Rosas é a versão europeia da Guerra da Cisplatina. Os caras lutaram e no final ninguém ganhou merda nenhuma. Verdade. Chegou o Studor dando bica na porta, tapa na cara, sai daí, caralho, que mano que é nóis. O bom é que eu já dei um spoiler do final aí, né, pra quem... Caraca, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. No final o dragão morre. É verdade. É isso aí, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia histórica aqui sobre Guerra das Rosas, né, cara? Ou como eu gosto de chamar, Stark versus Lannister, né? Faz sentido. O próprio Mate já afirmou que ele se baseou muito nessa guerra aí dos York e dos Lancaster, né? Pra fazer a guerra dos Stark contra os Lannister. E hoje a gente vai falar, cara, um pouquinho aqui. Mas só se ele fosse louco pra ele negar que ele se inspirou também, né? A gente vai falar durante o cast. Não dá pra negar. Verdade. Mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Meu Deus. Eu ia ajudar aqui na lua, galera. Tomem os seus remédios aí, a gente vai começar a gravar. Seus remedinhos. Eu só digo uma coisa. Antes de mais nada, se você está pensando em adiantar esse áudio, não faça isso, porque você vai perder o melhor e-mail ever história dos podcasts, cara. Mandaram pra gente o melhor e-mail da história das caixas de entrada de todos os e-mails da Terra. Cara, sério. Aguarde. Bom, tivemos aí o nosso programa, né? Rolezinho na Terra-média. Muito bom. Eu, inclusive, pirei muito. Eu acho que eu ouvi umas 3 vezes, cara. Ficou legal. Eu tenho uma coisa pra falar. A voz da Kellen é de Aeromoça. Verdade. Cara. Eu tinha esquecido que ela começou falando lá. Atenção, senhores passageiros e tal. A hora que começou o cast, eu achei que era coisa da edição, cara. E eu falei, não, pô, é a Kellen. Inclusive, eu recebi mensagens de pessoas apaixonadas pela Kellen. Olha aí. Olha só! Música já passa o e-mail das pessoas pra Kellen, né? Vamos agitar aí, vamos ajudar os amiguinhos. A Kellen é só. Manda e-mail. Imagina se a Kellen tiver namorado. Eu acho que sim. Inclusive, então, não sei se a Kellen tá namorada ou não, mas nós abrimos a campanha aqui para conquistar o coração da Kellen. Mande e-mails. Eu também acho. A campanha para conquistar o coração da Kelly sem a autorização da Kelly. Muito bem, Moreira. Parabéns. Exatamente. Bom, a gente recebeu aí o e-mail épico e alguns e-mails que a gente vai ler pra você aqui agora, né? Tão importantes quanto, né? Não foram tão épicos, mas são importantes. Exatamente. Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Isaac Moreira e ele começa assim: Fala, personas do ACC. Meu nome é Isaac Moreira, na antiga, finada, falecida, implodida Skynet, conhecido como Isaac Sky. Meu Deus. Sou escritor e estudo análise de sistemas nas horas vagas. Ou é o contrário? Olha, eu não sei. O Isaac, a gente conhece ele, né, cara? Olha, o Isaac escreve muito bem, realmente. É um escritor fantástico, assim, cara. Tem, tem umas coisas excelentes, tem uns textos maravilhosos dele, realmente. Manda muito bem. É, e ele manda o seguinte: primeiramente, quero parabenizar vocês pelo podcast. A qualidade está muito boa. Conheci graças ao Febrini, que divulgava na época da Skynerd. Olha aí. Hein? Olha só. E aí ele vai falar aqui sobre o último cast. Ele fala: não li o Silmarillion ainda. Olha, Isaac, por favor, você caiu no nosso conceito. Só de lixo. O Arieira fala isso como se ele tivesse lido. Olha que beleza. Pô, o Febrini acabando com a nossa mentira aqui. Nossa, não é sua, eu já li umas 30 vezes. Eu não sei nem quem é Tolkien. Não li o Silmarillion ainda, mas já li O Senhor dos Anéis, e a respeito do Tolkien, e um dos motivos dele ter escrito o Silmarillion. Olha aí. É, já que o pessoal até citou a religião da Terra-média, saibam que um dos grandes motivos de Tolkien querer escrever o livro eram os hippies irritantes. Olha aí. Não, não, mas eu acho que não, porque os hippies vieram depois do Tolkien, na verdade. Então, né? vai lendo. Ah, tá. Quando os livros do Senhor dos Anéis foram publicados, o livro foi facilmente amado e acolhido pela comunidade hippie da época. Fadas, elfos, floresta, erva, vocês já entendem o porquê. E uma religião pra valer foi fundada nessa época. Mas o Tolkien não curtia isso, então escreveu o livro com a criação da Terra-média a partir de uma divindade monoteísta com diversas referências e analogias à Bíblia, como por exemplo a do Sauron seduzido e induzindo as pessoas ao mal, praticamente a serpente do Éden. Olha aí que legal, cara. É, é uma comparação maneira. Uhum. O livro que ele tá falando é o Silmarillion, entendeu? Ah, sim, tem. Não que o livro tenha mudado a opinião dos hippies de qualquer jeito. É, valeu, galera. Só agora deixei a preguiça e escrevi pra vocês. Godspeed, Isaac Moreira. Pô, valeu aí, Isaac. Falou, Isaac. O e-mail complementou bastante aí, trazendo bastante informação nova, né? Uhum. Sabe o que, que eu ando reparando? O pessoal tá falando muito isso, que tá deixando a preguiça de lado pra escrever. Olha, eu tô feliz, viu? Porra, porque isso significa que as pessoas tinham mesmo vontade de escrever. Às vezes tava lá, falava, não vai escrever, tô com preguiça. Mas, gente, vamos trocar. É o frio. Vamos fazer amizadinha. Vamos ser amiguinho. Bom, eu vou ler aqui o e-mail do... Para. Estilo João Kleber. Não desligue, não mude de canal. Corta. Hoje nós ainda teremos um e-mail. Vocês não podem perder. Agora pode continuar. Voltamos à programação normal. Bom, vou ler aqui o e-mail do Álvaro Dollars. Nossa, meu Deus. Dólares, pronto. Já ficou. Já era. Parabéns pelo cast sobre a Terra-média. Muito divertido e informativo. Descobri muitas coisas e outras lembrei porque há tempo não leio os livros. Um grande abraço a todos e beijo nas meninas. Olha aí, Lu. Se tiver alguma lendo. Não tem, então você não manda um beijo pra ninguém, porque quem tá lendo sou eu, minha barba é longa. É assim que se trata os amigos, né? Pois olha, eu vou fazer uma campanha de Dia dos Namorados ainda pra mim, e vocês vão ver. Fica me zoando aí, você e o Ariero. Não, vamos fazer então. Mande cartinha para a Kelly e mande cartinha para a Luanda também. Está bem. Campanha agora. É, eles vão mandar é pro especial de desilusões amorosas que vai ter de novo ano que vem. É verdade. E ele coloca aqui: é só pra dizer alguma coisa e manda os bracinhos levantados. Olha, só pra dizer alguma coisa, é discípulo do Caldana. Verdade. Não, é um heterônimo, você entendeu? É, olha. Um dos nomes do Caldana. Não, e olha que ele é no estilo Caldana mesmo, que ele mandou que é só pra dizer alguma coisa, espaço, ponto, espaço, vírgula. Ah, cara, Álvaro, valeu pelo seu e-mail, cara. Muito legal, muito valeu, objetivo, Álvaro, né? Valeu, meu, cara. Um e-mail muito objetivo, sim, muito sim. Bom. Por isso que eu tô falando, gente. É o discípulo do Rafael Caldana, só pode. Não, calma, antes aí. Para. Eu quero dizer antes que ainda não é agora, mas aguardem. Nós teremos um e-mail épico ainda. Eu vou vou ler aqui o e-mail do Matheus Cardoso, principal do Alguma Coisa Cast. Aqui quem fala é Matheus, arquiteto e natural de Aracaju. Olha só, olha, é a aracajuano? Como que se diz uma pessoa? Aracajuense? Não? Boa pergunta. Matheus nos responda. Mande e-mail, Matheus, respondendo. No cast passado, vocês comentaram sobre nomes de igrejas, mas nenhum dos citados supera uma daqui da cidade. A igreja... Como que se diz isso, meu Bethesda. Deus? Bethesda. Ok. Isso mesmo. Provavelmente um dos criadores do Fallout... Skyrim. Estão por aqui propagando a palavra. Um dia ainda assisto um culto pra ver se aprendo o fuso rodar. Pra quem não sabe do que ele tá falando, que é o caso do Ariel e da Luanda. É. A Bethesda como é a assim? Empresa que criou, né, o Fallout e o Skyrim. Então a igreja, ela é a igreja Bethesda. Ele fala, que porra é essa? É a mesma coisa que você viu uma igreja chamada Igreja Konami, tá ligado? Não, que eu não sei o que é Konami. Desculpa. É a mesma coisa que você vê uma igreja chamada Blizzard. Melhorou. Também não faz sentido pra mim ainda. Beleza. Batalha. Nintendo, pronto. Ah, entendi. Meu primeiro contato com o cast foi no duplo do Crônicas de Gelo e Fogo. Mas já conheci o Febrini de tabela pelas postagens dele do Nove Dragões na falecida Skynerd. Nove Dragões, mensagem subliminar. Nove Dragões. Nove Dragões. Mas sem mais delongas, mando esse e-mail principalmente para comentar sobre o cast passado sobre a Terra-média. Achei interessante a maneira que abordaram o tema, colocando em primeiro plano os cenários para depois desenvolverem a história dos lugares e personagens. Foi um ponto de vista no mínimo diferente dos demais tantos casts na podosfera sobre o tema. Desnecessário dizer que, pela minha profissão, uma das coisas que mais me atraem, principalmente na literatura fantástica, são as descrições de cidades e o contexto histórico que estão relacionados. E se tratando de descrição, Tolkien é o rei. Isso aí foi até um ponto interessante, né? Quando eu e a Ariel, a gente estava estudando o tema, a gente viu que tinha muito podcast falando de Senhor dos Anéis, uhum, de bababá, Hobbit, mas ninguém falava da Terra-média, né, cara? A Terra-média é um personagem muito importante ali dentro da história do Tolkien, né? A gente pegou e falou, não, vamos fazer uma parada diferente, vamos falar dos lugares, a gente puxa lendas, né? A gente cita alguns personagens, assim, e tal, pra poder ficar um pouco diferente. E calhou que deu certo. Sim, sim. Ficou muito bom. É verdade. Ficou um pouco superficial a parte de Thingol e os anões. O pagamento que os anões queriam, na verdade, era o próprio colar. Thingol não morreu por não querer pagar ou pensar que eles fizeram um favor. Anões sempre cobram pelo serviço. Ele pagaria qualquer coisa, desde que não fosse o colar. Interpreto que nesse momento ele acaba sofrendo a maldição de Fëanor e morre por isso. Verdade, cara. Então, ficou um pouco superficial, cara, porque não tinha nem como a gente se aprofundar em todas as lendas, né, Lira? A gente ia ficar uma semana falando de uma lenda só. Uhum, é verdade. E existem, sim, personagens negros e orientais. Os homens do Harad e os sulistas têm traços de etnias do sudoeste asiático. Fora que, muitas vezes, são mencionados os Númenóreanos negros, que provavelmente ainda mantém cidades para lá do deserto do Harad. O próprio Boca de Sauron era um Númenóreano negro. Uhum. Abraço a todos e continuem os temas interessantes. Pô, valeu aí, Matheus, pelo e-mail. E, inclusive, o Matheus mandou também uma imagem comparando os monumentos que a gente tem, as pirâmides, a Torre Eiffel, alguns edifícios com algumas coisas da Terra-média, assim, mostrando qual seria o tamanho comparado com o que a gente tem. A gente já postou lá, inclusive, no, na fanpage do Alguma Coisa Cast. Tá muito legal o que ele mandou aí. Valeu aí, Matheus. Valeu aí, Matheus. Valeu, Matheus, pelo seu e-mail, cara. Bom, então, ainda não é o momento. Aguardem, nós teremos ainda um e-mail épico. Mas vamos agradecer aqui também o Jonatas Madeira, o Jorge Augusto e o Rafael Caldana, que mandaram e-mail também. Valeu aí, pessoal, mas a gente teve que selecionar aqui, porque senão não dava tempo de ler tudo. Exatamente. Agradecer também o pessoal que tá lá no grupo, né? Ouvintes de Alguma Coisa Cast, agora temos um grupo lá. Verdade. E, cara, a capa do grupo foi uma montagem que o Hidalgo fez sensacional. Demais, cara, demais. Bom, e a gente tem alguns recadinhos aqui pra passar pra vocês, né? Eu vou falar aqui da Video Gamers Network, cara, que tem aí no... no post o link dos caras. É uma página lá no Facebook que posta uma par de coisas sobre videogame, cara, um monte de curiosidade. Eles postaram esses dias uma do Mega Man, que o Mega Man era meio que ligado com o Astro Boy, tá ligado? E aí teve uma treta de direitos lá, eu achei muito foda, cara. Coisa sobre Nintendo, coisa sobre Mega Drive, um monte de coisa que quem gosta de game adora, cara. Então vai ter link aí no post, entra lá, cara, Video Gamers Network, é muito foda o site dos caras. Eu tenho também aqui um outro recadinho, a página é Aragorn Indelicado. Pelo nome, você já imagina. Ai, cara, eles compartilharam lá o nosso cast de Terra-média. E os caras são muito gente boa, cara, muito legais, são mó receptivos, sabe? Te manda mensagem, o cara recebe. Meu, aqui na internet, se você não é um cara gente boa, se você não é um cara legal com os outros, você só toma no cu. A verdade é essa, cara. Tem um monte de página que a gente, pô, tem como fazer uma divulgação e tal, né? Vamos conversar aí sobre uma coisa ou outra. Os caras divulgam numa boa, sabe? Tem gente que é meio xarope, sabe? Ai, não quero, não posso, bababá. Então, cara, divulgou a gente lá, Aragorn Delicado, vai ter o link aí no post. Entra lá, porque os caras são super gente boa e a página é muito engraçada. Tem umas imagens lá também que é muito sarro, cara. A capa dos caras é o Aragorn de Ray-Ban. Então, nossa, a ideia. Eu acho muito legal essa parte, assim, das pessoas serem fáceis de lidar, sabe? Porque eu acho que metade dessas coisas que a gente faz, tipo podcast, ou mesmo divulgação de páginas de Face e tudo mais, são contatos. E eu acho legal o pessoal que facilita, sabe? Porque é uma coisa que a gente ganha, eles ganham, todo mundo sai ganhando, sabe? Tipo, pra gente é um prazer, assim, quando alguém compartilha as nossas coisas e tudo mais. E eu acredito que pra eles também seja, né? Então é uma parceria mesmo. Sim, exatamente. Com certeza. Não seja como o Bonaceira, venha até nós e nos ofereça a amizade. Olha aí, ó. Exatamente. Eu vou dar um recado aqui também. Preparem-se aí, preparem os seus bolsos, porque a gente ainda só em breve mais detalhes, mas o Febrini e eu, assim como o Isaac, que mandou o e-mail hoje, a Cláudia, que já mandou e-mail, o Vertamate, que participa aqui com a gente, e mais alguns amigos, nós estamos aí num projeto de um livro de contos que já está entrando aí na sua fase final. Todos os contos estão na fase de revisão já. Uhum. Então, em breve teremos mais detalhes. Então, aguardem, preparem os bolsos e nós contamos com a colaboração de vocês. Que já vai ser incrível, né, cara? Olha, tudo sendo lindo. Você prepara seu bolso. Não, e o projeto é bem, bem legal, assim, tá. Ficou muito legal, assim, agora que a gente fechou as coisas, ainda vai ter o processo de revisão, tudo, né? Mas, cara, ficou bem, bem além do que a gente tinha imaginado no princípio, assim. Ficou bem interessante, acho que a galera vai gostar bastante. Exatamente, cara, a galera vai curtir e vai ser um compilado de contos, né? Então, pra você que não gosta de histórias muito longas, é excelente, cara. Porque você vai ali, lê um conto, aí no outro dia você lê outro, sabe? Então você, que não gosta de ler histórias muito longas, pegar um George Martin aí com 13 livros, você pega um livro de contos e lê tranquilamente, né? Com certeza, com certeza. E agora a gente chega ao e-mail mais épico da história dos e-mails épicos, né, cara? Caralho, demais, né? Eduardo Arpassi, também conhecido como Dza, mandou um e-mail e ele diz assim: parabéns pelo cast. E para acrescentar algo legal, farei uma letra de funk. Som de batida e coletinhas de funk. Vamos lá. As nedinhas se amarram quando vê o meu barbão. Comprei na loja da Kennedy, que é só ostentação. Vocês estão de brincadeira? Isso pra mim é uma vergonha. Essa história do Arieira, chapado de maconha. Parabéns para o Febrinho pelo cast bem comédia. Só não sei se é excursão ou rolezinho na Terra-média. Então vamos ostentar com a joia Silmaril. O lobo que comeu foi pra puta que pariu. Esse tal de Durin, esse nome te confesso. Entre as novinhas, esse nome faz sucesso. Agora vou contar essas músicas, que horror. Quando a lua toca o mar e bate forte esse tambor, esse cast que passou do Condado a Valinar. Pau no cu, quem não gostou, tô aqui pra ostentar. Ostentar, ostentar. Tô aqui pra ostentar. Ostentar. Ostentar. Ostentar. Meu Deus. Cara, essa parte aqui, vou te contar essas músicas, que horror. Quando a lua toca o mar e bate forte esse tambor. E nós temos aí a primeira promoção de Alguma Coisa Cast, hein, Areira? Olha aí, você fica reclamando que a gente não dá nada pra você. Aí, ó, tá aí, toma na sua cara. É isso aí, cara, a gente vai sortear aqui. Não sei se é sortear, premiar, sei lá como é que é, acho que é premiar, né? É, premiar, porque não vai depender da sua sorte, vai depender da sua criatividade, da sua capacidade, meu filho. Você vai ganhar, mas não é assim também, não. Cara, a gente vai fazer aqui uma brincadeira que é a seguinte. Vocês vão aí no post desse programa, aí no site do Alguma Coisa Cast, né? Aí lá embaixo tem um lugar pra vocês comentar. Vocês têm que estar logado no Facebook pra conseguir comentar no site, né? Uhum, isso aí. E ó, como o Fabinho falou, tem que estar no site que você tem que comentar. Não vale falar, ah, eu deixei recado no Twitter, escrevi no Facebook. Não, não, tem que ser no site. Pra contar só que é no site. Você tem que ir lá no site, cara, desse programa e comentar. E no próximo cast, a gente vai anunciar o ganhador. Mas, Arieira, como é que faz pra ganhar o livro? Pra ganhar o livro é muito fácil, Fabinho. Basta deixar o comentário respondendo a pergunta: se você fosse o Bilbo Bolseiro, o que você diria ao Smaug para que ele deixasse a montanha solitária? Olha aí. Olha só. E ó, pode deixar mais de uma resposta. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Nossa, isso tá muito Polishop, cara. Mas é isso aí, galera. Entra lá, comenta lá, a resposta mais criativa, inteligente, divertida, vai levar a parada, tá ligado? Pode comentar um monte de vezes, pode pôr um monte de frase, pode xingar o Arieiro, pode xingar todo mundo. Pode, à vontade, à vontade. Eu já tô acostumado mesmo. Beleza, galera. E aí, no próximo programa a gente anuncia o ganhador. Contos Inacabados. Esse livro é foda, comentem aí pra ganhar. É foda. Foda, boa sorte aí, ao vencedor. Pra começar a falar de Guerra das Rosas, cara, a gente tem que começar a falar um pouco da Dinastia Plantageneta. O nome maldito, cara. Sobrenome feio, né? Verdade. Que era o quê? Eram britânicos, né? Que reinavam ali na Inglaterra, até em torno de 1400, por ali, né? Que já era originário do Condado de Anjou, né? A gente tem aí dinastias anteriores, mas de 1154 até 1400 foi a Plantageneta, né? Que tava reinando ali na Inglaterra. A dinastia de Anjou, a dinastia que vem do Condado de Anjou, eles são franceses, na verdade, né? Então, assim, eles eram de fora da ilha ali, britânica. Exatamente. Mas faz biquinho pra falar Anjou? Deve ser, né? Anjou? Bom, eles chegam no poder através de um casamento, né, cara? O Godofredo, que nome lindo, Godofredo de Anjou, ele foi o fundador, né, cara, dos Plantageneta, e ele se casou com a Matilde da Inglaterra, que era herdeira do rei Henrique I. É a primeira vez que você escuta a gente falar Henrique nesse cast, mas até o final, cara. A gente vai do Henrique I ao Henrique XVIII. Fica tranquilo, vamos falar de todos. Fora os que já se chamam Henrique já, né, naturalmente. Caramba! Pra quem não sabe, quando o cara se tornava rei, né, ali na terra de Inglaterra, que não era nem, como é que posso dizer, não tinha exceções, né? O cara se tornava rei, ou o nego dava o nome de Eduardo alguma coisa, ou de Henrique alguma coisa. Depressão. Que vocês vão pensar. Falta de criatividade desse povo, meu Deus. Não, desculpa, Henrique Eduardo, mas só Henrique Eduardo não dá. Não dá, né, cara? Bom, e aí o Godofredo se casou com a Matilde, né? E eles tiveram um filho, que foi o primeiro rei da dinastia. Adivinha, né? Adivinha o nome dele? Adivinha, só. Henrique II, né, cara? Putz, que criatividade. Vou pôr o nome do meu filho de Febrino II. Ai, que brega. Não, não faça isso, Fabinho, por favor. Bom, Ele era rei, né, da Inglaterra e tinha muitas posses lá na França, né? Na verdade, o reino de Anjou, o condado de Anjou, né? Ele não era nem França, né, cara? Não era nem conhecido como França. Hoje em dia é toda aquela região ali da França, da Inglaterra, Itália, Europa em geral, era, era um sistema feudal, na verdade. Então, antes da Guerra das Rosas, a gente teve a Guerra dos 100 Anos, né? Onde esse sistema feudal, né, dividia, mesmo os países, eles eram divididos em pequenas províncias, né? E aí, depois da Guerra dos 100 Anos, houve-se uma unificação, né, em alguns setores, né? A gente vê na França, na Inglaterra, e mais tarde a gente vê em outros demais países. Exatamente. Vai começar aí, né, essa unificação na França, na Inglaterra, e depois, como o Fernando falou, né, isso vai espalhar para Itália e Alemanha no final, que a Alemanha foi um dos últimos países que teve a unificação realmente, já bem mais recente, assim, né? Mas a Inglaterra e a França que começaram a lançar a modinha aí. War. It's fantastic. A Guerra das Rosas foi resultado dos problemas sociais e financeiros, não foi? Decorrente da Guerra dos 100 Anos. Sim, isso é. A guerra muda muito o lugar, né, cara? Ela não só tira um monte de vida, ela muda o lugar pra caramba. Economia, até a ascensão de outros nobres, e tinha a burguesia e tal. Nessa época a burguesia até não era tão forte ainda, né? Mas o que a gente tinha é que a Guerra dos 100 Anos, no final a Inglaterra acaba perdendo, né? Perde esses territórios franceses que ela tinha adquirido durante o tempo lá. E alguns nobres ficaram meio bravos, porque eles perderam territórios deles. E além do que os cofres reais ali, eles ficaram vazios com os gastos durante a guerra, né? E além do que a gente teve aí, somado a isso, a peste negra durante a Guerra dos 100 Anos, que a gente acabou tendo uma escassez muito grande de trabalhadores, né? Teve uma diminuição da produção agrícola, porque quem não morreu estava envolvido em guerra, e os preços dos produtos foram altos. Então, assim, a gente tinha os nobres insatisfeitos que perderam territórios, e a população insatisfeita porque não tinha alimento, e o que tinha era muito caro, né? Então, um prato cheio para confusão, né? É verdade. Oportunistas. Imagina, né, só, imagina só uma ideia, né? Que a Guerra dos 100 Anos, ela durou mais ou menos 100 anos. E, quer dizer, uma geração inteira. Isso formou imagina um exército de mercenários, cara, de pessoas que estavam prontas pra lutar, mas não estavam prontas pra plantar, pra fazer criação de gado, etc. Então, quer dizer, imagina o exército da Daenerys Targaryen agora, os corvos tormentosos e os segundos filhos, todo mundo junto e misturado ali, né? Exatamente, é isso mesmo. E assim, o que a Gabriela falou é verdade, você tinha muito mercenário, e nessa época, como era um sistema feudal, como o Fernando tinha falado antes também, né, cada feudo ali tinha uma certa autonomia pra ter o seu próprio exército, e enquanto que o reino ali da Inglaterra, a terra como um todo, não tinha um exército pra, né, que fosse um exército do território inteiro. Então, na verdade, tava bem enfraquecido o poder do rei ali, né, nessa época, no final da guerra. Exatamente, cara. Bom, e aí a gente teve um rei muito importante aí no chegando já no período da Guerra das Rosas, que é o rei Eduardo III, dessa vez não era Henrique, vai ser o segundo nome mais citado hoje. Que o Eduardo III, ele foi coroado aos 15 anos, né? Depois que o pai dele foi deposto, né? Pela sua mãe e pelo Roger Mortimer, né? E aí, aos 17 anos, ele liderou um golpe contra o padrasto e a mãe, né? Que era a Rainha Isabel de França. E eles estavam dormindo, e então algumas pessoas próximas do rei Eduardo, eles entraram no castelo onde eles estavam e os prenderam e levaram pra torre, né? Depois o Roger aí foi acabou sendo enforcado. Esse rei, ele governou aí por mais de 50 anos e ele é um dos poucos reis da Inglaterra que chegaram a governar por um tempo tão grande aí, né? Então é um rei bastante, bastante importante. O Mortimer, ele era praticamente o rei da Inglaterra, né, cara? Ele mandava e desmandava na parada, sabe? E ele zoava muito o Eduardo III, cara. Ele promovia humilhações, tá ligado? Às vezes o cara falava uma parada, ele desautorizava o cara na frente do súdito, sabe? Ele fazia um monte de coisa assim pra nego ir meio que achando o Eduardo III babaca e ele cada vez crescendo ali no poder, né, cara? Que ele era meio que um regente, uhum, né? É, ele era a mão do rei do Guerra dos Tronos, vamos dizer assim. Exatamente. imagine que colocaram o Mindinho e o Varys numa pessoa só pra ser a mão do rei. Nossa! Era isso que acontecia ali. E aí o Mortimer ia governando enquanto o Eduardo era muito novo, né, cara? Só que aí o Eduardo e a mulher dele, a Filipa de Hainu, eles tiveram um filho, cara. E quando eles tiveram um filho, o Mortimer falou: puta que pariu, já tava embaçado de eu ser rei porque o Eduardo III tá aí na parada. Agora ele tem um descendente. Ou seja, pra eu me tornar rei vai ser muito mais difícil, né, cara? Então ele já começou a meio que mexer os pauzinhos ali, tá ligado? Começou a fazer fofoca e tudo mais, bababá, pra poder chegar ao poder. E obviamente que assassinar o Eduardo III não tava fora dos planos dele, né, cara? Isso é verdade. Na verdade, ele, né, bola aí a execução do Edmund de Woodstock, não do Festival de Woodstock, por favor. Que era irmão do Eduardo II, que era o pai do Eduardo III, né? E aí que o Eduardo III falou assim: olha, minha cabeça tá na mira aí, né? Mataram o meu tio, então. E aí ele ficou cabreiro com isso. War. It's fantastic. Então, o Eduardo decidiu governar sozinho, e por volta de 1330, enquanto o Mortimer e a Isabel estavam dormindo, ele pediu para um grupo entrar no castelo de Nottingham por uma passagem secreta e leva o Mortimer preso em nome do rei para Londres, uma torre de Londres. E ele perdeu as terras, os títulos, e era acusado de usurpar a autoridade real na Inglaterra. Se ferrou, né, cara? Se ferrou bonito, cara. E a mãe dele estava grávida de um filho de Mortimer. E ela suplicou a misericórdia, mas tipo, ele era meio Joffrey, né? Exatamente, cara. Ele condenou o Mortimer à morte na forca. E a mãe dele, ele exilou pra no castelo de Rizing, não sei, onde ela provavelmente abortou. Então, tipo, meu, ele era um Joffrey Baratheon da vida. Ele era, praticamente. Não, mas ele tinha motivo, né, cara? Ele tinha motivo, porque o pessoal tava querendo usurpar ali o trono dele, estavam promovendo mirações e tal. Então ele falou: meu, eu não quero ter o mesmo destino que o meu tio e meu pai, né, cara? Eu vou mexer meus pauzinhos aqui, senão eu vou me ferrar, cara. E aí, quando ele tinha 18 anos, ele já era consagrado ali, o rei da Inglaterra, ele tinha todo o poder sobre a Inglaterra, né, cara? Ele os truta tudo lá. Então, Joffrey, peraí, Eduardo... ele iniciou, né, a Guerra dos 100 Anos. É, ele é lembrado na história por seus sucessos militares e por restaurar a autoridade real, né? Porque era uma coisa assim, sem lei, é que nem o Westeros hoje em dia, e todo mundo quer matar todo mundo, o cara chega numa taberna, chega, já come a mulher do... Desculpa, pega a mulher do taberneiro, toma a cerveja, come a galinha, né? Então... houve tudo isso aí, então ele conseguiu trazer uma certa ordem nesse processo, né? Também eu lembro de uma curiosidade, assim, que nessa época também foi... as catapultas foram inventadas, as bestas que atiravam as setas com maior rapidez. Então, quer dizer, a guerra, todas elas durante a história da humanidade, elas também desenvolveram esse potencial de arma, né? Ele vai melhorando. É uma maneira de você investir nesse tipo de defesa, de ataque, né? Então, quer dizer, sempre surge uma novidade na época de guerra, né? Em tempos de guerra. Até hoje, né? Voltando aí, mais recentemente, quando você tá em versão de helicóptero, o helicóptero foi inventado pra guerra, essas coisas, né? Depois a gente usa pra outras coisas, mas é meio criado na guerra. É verdade, muitas coisas que a gente nem imagina, isso aí daria até um bom podcast, né? Um alguma coisa cast olha sobre aí, isso, ideia. Né? É uma ótima ideia, né? É excelente. Bom, durante o reinado do Eduardo II, também teve a peste negra. Ele é um dos 5 monarcas britânicos que reinaram a Inglaterra. Teve seu reino reinou por durante uns 50 anos, mais ou menos. Nos anos finais, ele teve uns fracassos internacionais, lutas internas. É sempre um problema com a França. A Inglaterra é incrível, cara. É histórico também. Sempre um problema com o francês. Vai ver que é o cheiro do perfume, não sei o que que acontece, viu? Pô, mas tem uma parada que diferenciava o Eduardo III do Geoffrey. Que ele era um cara temperamental, mas ele era, tipo, de uma clemência fodida, sabe? Ele não era um filho da puta. Aquilo que ele fez com a mãe dele ali foi uma parada que, cara, eu não vou dizer que foi certo, mas é justificável, tá ligado? Não é aceitável, olha, assim, é justificável. Dá pra entender muito bem o que ele fez naquela situação ali, porque a mãe e o amante ali, eles estavam realmente... Né? E ela tava grávida, meu, era batata, que a hora que nascesse, nossa, eles iam, cara, tomar o trono pra eles, entendeu? Pra esse novo herdeiro aí. Na minha opinião, como fanática por Game of Thrones, é... Olha o aí, olha o easter egg. A máscara do Mike caindo por terra. Né? Na minha humilde opinião, eu acredito que o Joffrey é uma caricatura de várias pessoas que tiveram seus reinados no nosso mundo real, né? Durante a história, mas que ele seria uma coisa meio que uma caricatura delas, né? Como se o Martin tivesse reunido todas as confusões, as psicopatias, tudo num cara só pra todo mundo odiar ele e querer a morte dele e ganhar em livro, em vendagem de livro e audiência na TV. É sentido. É verdade. E deu certo. Deu certo mesmo. War. It's fantastic. Bom, a gente tem aqui então os York e os Lancaster, né, cara? As duas dinastias, a gente tem que falar um pouco aqui de cada um deles antes de colocar eles pra brigar de fato, né? A casa de York, né, cara? Ela vem de ser... Não é uma casa nova, é uma casa antiga também. Não é tão antiga quanto os Lancaster, porque os Lancaster eram todos descendentes dos Plantageneta, né, cara? E já vem muito antes, que a gente citou no começo do cast. Mas eles são descendentes do Ricardo. Olha aí, primeira vez que estão ouvindo Ricardo, vai ter mais uns 30 também. Era o Duque de York. E o símbolo dos caras é uma rosa branca. Olha que bonito. Olha aí, Rosa da Paz. Só que não. Esse Ricardo de York, ele foi casado com a Margarida de Anjou, né? Isso, isso. Isso, exatamente. Exatamente, que vai estar bem presente no comecinho da guerra ali, eles vão causar. E bebia pra caramba, cara. Fatos dizem que ele bebia igual um gambá. Era um hobbit barato. Sim, sim. O cão foi quem botou pra nós beber. E do outro lado a gente tinha aí então, né, a casa Lannister. Opa, desculpa, Lancaster. Pô, Ariera, a gente tinha combinado de você não falar em Lannister, vai. Nossa, cara, não consegui, cara. Que foi, né, que foi fundada aí do João de Gant, que era o Duque de Lancaster, né? E assim, vocês podem achar como Lancaster, tá? Também, que é a tradução portuguesa da família Lancaster, mas a gente vai falar Lancaster, que é mais fácil aqui. É verdade. Tipo, Lancaster. Fica feio. É, cara. E aí, assim, como o Febrino falou, né? Eles são descendentes aí diretos dos Plantagenetas também. E porque não teve uma quebra, né? Da dinastia ao longo do tempo, ao contrário dos York aí. E os Lancaster têm como símbolo, então, aí a rosa vermelha. Isso aqui, cara, tá parecendo aquela luta do Shun na casa de Afrodite de peixes lá. Rosa vermelha! Rosa branca! Foda, cara. Rosas piranhas! Eu sou o Afrodite de peixes. Então você é o último cavaleiro de ouro das 12 casas. Afrodite. É bicha. Excelente. Mas você sabe que existem algumas contradições históricas que o pessoal diz que não sabe se eles realmente usavam esses brasões sempre, sabe? A todo momento. Em batalhas ou em festivais e tal. Eles tinham outros brasões também, só que como a gente tende a tornar a história poética, né? Os caras pegaram as duas rosas aí pra deixar a coisa mais bonita. Isso porque Shakespeare foi um filho da puta, porque ele que começou com essa história de ficar... Exato, exato. Vamos ilustrar aqui um pouquinho. Aí vamos colocar você com a rosinha branca, você com a rosinha rosa, você com a rosinha vermelha. Vamos dar um charme pra esse poema aqui. É verdade. Tá, tá muito sangrento. Vamos botar umas florzinhas aqui, ficar mais bonitinho. É. War. It's fantastic. Bom, aí a casa Lancaster chega ao poder em 1400, né? 1399, finalzinho de 1399, através de um golpe em cima do Henrique Bullingcrup, mais um Henrique, que era o primo do Ricardo II. O Ricardo II, o pai do Ricardo III, que a gente falou um pouco atrás. Meu Deus, quanto nome parecido. Nossa, eu reunião de família. Eduardo, aí tipo, todos olham. Pra você entender melhor esse negócio de Ricardo, Eduardo, Henrique, número 1, número 2, número 3, né? Tá pior que o McDonald's? Em Game of Thrones. Em Game of Thrones, o George R.R. Martin também cria dois conflitos entre três irmãos. Então é mais ou menos parecidinho com o que a gente tá falando aí. Que esses conflitos podem ser inspirados nesta mesma história. A gente não tem certeza, mas tudo leva a nos crer que sim. O caso mais parecido é de Robert Baratheon, Stannis e Renly. Mas as relações também podem ser traçadas entre o Robb Stark, Jon Snow e o Theon Greyjoy. Então, quando a gente estiver falando, você vai realizando na mente esses personagens que vai dar na mesma. É verdade. Olha, e boa dica da Fernanda, vai pensando assim, olha, esse Eduardo eu acho que é o Robb, esse Henrique eu acho que é o Jon Snow. E aí você vai criando na sua cabeça a figura. Mais fácil pra entender. É verdade, boa. Bom, a gente chega então finalmente à Guerra das Rosas, né, cara? A gente chega à guerra de fato. Antes da guerra tinha um monte de provocações, né? Cutucada daqui, cutucada de lá, um monte de briguinha e tal, mas não era guerra. Guerra, como é que posso dizer, declarada, né? A guerra não era declarada. Tinha uma rivalidade entre dois aspirantes ao trono do Henrique VI, que era o Edmund Dufour, olha minha pronúncia, que bosta, que era Duque de Somerset, e ele era um Lancaster, né, cara? E a gente tinha também o Ricardo Plantageneta, que era terceiro Duque de York, e que apesar de sobrenome Plantageneta, de Plantageneta não tinha quase nada. Então, ele era do ramo dos York, que era Plantageneta, né? Quando a gente faz a análise, a gente tem que ver assim, imagina uma família gigante, né? E aí onde tem um monte de primo, primo de primo, cunhado com cunhado, tia avó, tia não sei o quê, aqueles parentes que você nunca viu na vida, tá todo mundo reunido numa sala. Aí, pô, tem uma coroa só. Aí fica todo mundo falando, não, eu tenho mais direito porque eu sou filho de tal. Ah, eu tenho mais direito porque eu tenho mais sangue de tal. Então, exatamente. É complicado, cara. É, eu imagino dessa forma. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Ou é Henrique ou é Eduardo. Isso não vai mudar. Só pra situar um pouquinho, quando a gente falou lá do Henrique III, né? Ele teve um filho, que foi o Henrique IV, lógico, né? Que morreu e deixou como herdeiro o... E aí foram os Henriques, e aí quando esse problema que o Febrinho falou do Henrique VI aí, é que ele era menor, ele era uma criança ainda, na verdade. Então você tinha essas pessoas que estavam nesse conselho real, querendo, não, eu que vou controlar enquanto ele é menor de idade, o outro, não, eu que vou controlar, eu que vou, entendeu? Tava a briguinha, começa aí. Meio Cersei Lannister, eu sou a rainha regente, opa! Exato, boa, bem lembrado. É verdade. O Ricardo Plantageneta, pra quem quiser visualizar no mundo de Game of Thrones, ele seria meio que o Tyrion, tá ligado? Ele é da família, mas ele meio que não concorda tanto com as paradas que a família faz. É, o Tyrion, ele também ele é um mix também de vários personagens... Também que, mais pra frente também eu queria falar sobre um também que é bem parecido com o Tyrion também, mas ele é um mix de vários personagens também históricos. War. It's fantastic. Bom, então o que a gente tinha era aí, o Edmundo Before, né? Ele tinha o apoio, ele apoiava que o Henrique VI fosse realmente o rei, e ele tinha o apoio da rainha Margarida de Anjou, que era a mãe do Henrique VI, né? Inclusive, essa rainha, teve a curiosidade que ela era meio a Cersei Lannister, assim, entendeu? Ela era meio tramava as coisas, cheia de armação. Grava o corpo fora é uma das né? Ela era uma das possíveis inspirações pra Cersei, né? Não foi uma só, mas ela teve bastante interferência aí. E já o Ricardo Plantageneta, que era York, né? Ele se pôs em causa do direito do trono do Henrique VI Lancaster, né? Que era um homem mais fraco e tal. E sofria com problemas de insanidade. Então, assim, ele sofria, ele tinha momentos de insanidade total, assim, e ele alternava com momentos de lucidez. Então, nossa, você tinha como essa. Como parece com a Ares, o rei louco, né, cara? Coincidência. É, verdade. Nada. Como parece um amigo meu que toma Rivotril, cara. Excelente. Ô, Fernanda, só fala pra mim, seu amigo chama Henrique ou Ricardo? Ou Eduardo? Ai, mas aí, então, ele... Mas tem uma diferença do Aelis aí, porque o Aelis era louco, mas era bem louco e mal e tal, né? E aqui o Henrique VI, não, ele era louco, mas ele era extremamente benevolente e as pessoas até viam-no como um rei fraco. É, né? Num dia ele passava pelo pátio, assim, carregando o machado, arrastando no chão, cheio de sangue. No outro dia ele passava tirando pétalas de uma flor, assim, acompanhado de um rebanho de... Tipo o Rei Baratheon e seu capuzinho cor de arco-íris. Né? Vamos, gente! Flores! Então a gente tem o Henrique VI assumindo o poder em 1442, né? Com o apoio dos Biffa, que era o Edmund e a família dele. E do Duque de Suffolk, né? Que era Lancaster, né? Que era Lancaster. É. Mas o Duque de Suffolk, ele era aliado dos York, cara. O que deixou os York meio, né, com o pé atrás, porra. O cara é meu aliado e tá indo contra mim e tal. E isso deixou o Ricardo Plantageneta putaço, né, cara? Eles perderam ali. Tava cada um, né, defendendo uma parada e ele acabou perdendo. Isso aí não ia ficar barato, né, cara? É. E aí, mas acabou que, assim, enquanto isso, eles não se opuseram ao Henrique VI, né, e esperaram que ele, como ele tinha uma saúde mais complicada, assim, ele acabou morrendo. E aí, o Henrique VI morre, aí é que o bicho pega mesmo. Porque agora, isso aqui não é de ninguém, ou melhor, isso aqui é meu. Me dá meu pedaço aqui, e aí o bicho pega. Depois da morte do Henrique VI, o Ricardo de York volta daquele jeito, né, cara? Reclamando o trono, e ele foi vencido e morto no campo de batalha também, então ficou pra ninguém, cara. War, it's fantastic. Bom, o Ricardo de York, então, ele quer muito, né, cara, pegar o trono pra si, né? Então ele espera o Henrique VI, que a gente comentou que tinha problemas mentais, morrer. Ele espera o cara morrer, ele acha que o cara vai morrer em poucos anos, né? O cara zoado e tal, todo maluco, cometendo um monte de loucura, né, cara? Uma hora ou outra ia se ferrar. Mas acontece que o cara não morre tão fácil quanto ele imaginava. E aí o cara tem um filho, cara, um príncipe herdeiro. Então o York falou, agora fudeu, né? Que isso aí é o quê? Nada mais, nada menos do que a história do Mortimer se repetindo, né, cara? O Mortimer tava lá querendo tomar o trono do Eduardo III e o cara pega e tem um filho. E ele fala, agora que eu não vou conseguir o trono mesmo, né, cara? E nessa parte aí você vê exatamente a mesma coisa, cara. A história se repete, é fascinante isso, né? Os problemas se repetem de formas um pouco diferentes. Mudam-se as pessoas, mas os problemas continuam os mesmos. E os nomes também, né, cara? Cara, mas aí, assim, tá aparecendo no Brasil, cara. Tá. Mas aí, assim, com o nascimento desse príncipe herdeiro, aí o Ricardo falou, cara, ferrou, eu vou ter que agir agora. E aí ele juntou a galerinha dele, né? Alguns barões, uns nobres lá. E aí resolveram agir. E aí a gente teve a famosa batalha de St. Albans, que ela marca realmente o início da Guerra das Duas Rosas, né? Que aí ele, que é o Ricardo, que era York, ele acaba derrotando os soldados do rei, só que 4 anos depois ele vai ser derrotado em uma outra batalha e teve que ralar peito pra Irlanda. Porque o bicho tava seguro pra ele. Pra quem quer visualizar melhor, tem um motivo bem bobo, mas que, tipo, ganha uma importância foda pra acontecer a Batalha de 100 Almas, né? Imagina assim, o Conselho Real do Game of Thrones, né? Então imagina que lá no Conselho Real você tinha a Cersei e você tinha o Eddard Stark, né? O Ned Stark. Aí o Tyrion vai lá e fala assim, eu quero que tira o Ned Stark dali, do Conselho Real. E aí o rei, né, o Robert, fala, não, vou tirar ele e vou atacar você ainda, pra você deixar de ser otário, que você reuniu todos os nobres aí, né, pra vir aqui tentar mexer no meu Conselho Real. Foi o que aconteceu. Porque os lords de York, os senhores, né, de York, eles queriam que demitissem dois membros do Conselho Real dos Lancaster. E aí os caras falaram, não vamos demitir ninguém. O rei falou, não vou demitir ninguém. Pegou 2.000 homens, né, cara, representantes Lancaster, e foi pra St. Albans, né. Aí o Ricardo falou, caraca, que reação é essa, né, cara? Inclusive a Guerra das Rosas foi marcada por atos impulsivos, né. Ele falou, pô, que reação é essa? Então ele falou, cara, os caras estão vindo aí pra cima da gente, não vamos ficar parado. Ele pegou 3.000 homens, cara, e marchou na direção de Londres, né? E aí que as duas tropas se encontraram em St. Albans, que é a batalha que o Areira falou aí, ele vai falar com mais propriedade, que foi onde o bicho pegou, né, cara? War. It's fantastic. Então, na Batalha de St. Albans aí, é onde a gente teve o início, realmente, da Guerra das Rosas, que a gente tinha aí as tropas reais, mas lideradas pelos Lancaster, basicamente, e as tropas do Ricardo, líder, que era do... Aqui, né? Então, nessa guerra, nessa batalha aí, acabou que o Ricardo conseguiu vencer, mas, ó, 4 anos depois, ele acabou sendo derrotado numa outra guerra e teve que se refugiar na Irlanda, né? E aqui, assim, é importante saber que até aqui os Lancaster estavam mandando ver e eles estavam ganhando, mas aí a gente vai ter mais pra frente a reviravolta dos York aí. A reviravolta Stark. The North Remembers. É isso. Boa. Quer saber o fim da série do Game of Thrones? Escuta aqui esse cast. Chegar os Tudor no final. Cara, não. Por favor. Não, se for assim, quem ganha isso são os Tyrell. Sério, cara? Eduardo IV era um jovenzinho, 18 anos, quando seu pai, Ricardo de York, entrou em conflito com o inimigo, assim como Ned Stark. Olha aí. Ricardo foi morto de uma forma humilhante. Seus carrascos penduraram sua cabeça numa lança e colocaram uma coroa de papel nela. Para, não faça isso com o Jorge Mike, qual que é a semelhança dele com esse dente? Assim, procurando vingança, Eduardo buscou destronar o rei. Então, Robb Stark... Opa, peraí. Eduardo fez com a filha de Walder Frey. Opa, perdão de novo. Eduardo desmanchou seu noivado com a cunhada de um rei francês, o Luís XI, chamada Bona de Savoy, para quem quiser o francês melhor, para se casar com a rainha branca da série, a Elizabeth Woodville, que era, na verdade, uma bruxa, né? Ficava fazendo os encantamentos na floresta, né? Correndo pelada lá. E isso causou uma revolta contra o Eduardo, o nosso Robb Stark, causando uma guerra civil em 1469. Nessas batalhas aí do Eduardo IV, a gente teve a batalha que ficou conhecida como a Batalha de Taunton, que é a batalha mais sangrenta da história da Inglaterra, que julga-se que cerca de 30 mil homens morreram nessa batalha. E ela foi, assim, realmente decisiva para os rumos que a guerra teria ali, porque foi a primeira vitória, ou pelo menos a vitória mais decisiva do Zirk. E aí, depois disso, que o Eduardo IV vai ser coroado realmente como rei da Inglaterra, enquanto o Henrique VI, que era o rei dos Lancaster, né, que foi destronado, ele acaba se refugiando. É, a Batalha de Taunton, ela é lembrada até hoje, né, cara? Como uma batalha brutal, né? Talvez a mais brutal de toda essa guerra aí, de todas as guerras que tiveram nesse período, né? Na verdade, é a batalha que você tem em uma única batalha, né? Não a guerra em si, mas em uma única batalha é a batalha que você tem o maior número de mortos na história da Inglaterra, em todas as guerras até hoje, né? Foi nessa batalha aí. E destrói o poder dos Lancaster, né, cara? A casa deles fica na merda. E o Henrique foge, né, cara? O Henrique foge e os caras ficam fodidos, né? Puta que pariu. O Henrique não, né? O Henrique VI. Henrique VI, você fala Henrique, Henrique VI, volta lá no Henrique primeiro, meu Deus. Volta em todos, Henrique VI. Depois que nós tivemos esses conflitos de intriga e militares com 30 mil mortos e feridos e tudo, entre as duas rosas, né, a rosa vermelha e a rosa branca, a guerra continuou, mas agora somente dentro da facção York, que tem um priminho do Eduardo, o senhor Warwick, que é apoiado pelo George, que é o irmão mais novo. Não é, não confundam com o George Harrison dos Beatles, não é ele. Eduardinho celebrou uma aliança com Margarida de Anjou, a Cersei Lannister, e liderou uma invasão em 1470. Eduardinho voltou ao trono, que ele sai e volta, é lógico, né, cara? Ele não vai deixar o norte sem ninguém, né? Que nem certas pessoas fizeram, né? Eduardo volta ao trono, apoiado pelo irmãozinho George. O primo Warwick foi derrotado e morto numa batalha em 1471. O Fernando falou aí bem que o cara vai, volta, e o Eduardo acaba voltando de novo. Caraca. Ele volta na batalha de Barnet, que ficou bem conhecida também aí, né, que o Fernando falou, quando o Orc morre. E aí, uma boa parte dos líderes dos Lancasters, né, ela foi morta. E o Henrique, novamente, que era o Henrique VI lá, ele foi capturado e ficou preso na torre, né. Lógico, como ele era importante, preso, ele não era morto, né. Era morto, sueco, né. Não, ele era... Os nobres importantes. É verdade, tem, né? Ele era preso com regalias, né. Tinha vinho da árvore todo dia, tinha sempre uma prima lá pra divertir ele, né? Normal. Ó, HBO, cara, vai vendo. Free, cara, vai vendo. A torre não era tão ruim assim. É até interessante ver isso, que acontecia muito na história, acontece muito no Game of Thrones, né? Que, tipo assim, quando eles prendem algum nobre ou algum senhor, alguma coisa assim, eles não matam o cara. Eles prendem e tal, e depois eles julgam, eles mostram pra todo mundo que eles julgaram o cara de forma correta, sabe? Dentro da lei dos homens e da lei de Deus, e etc. E depois eles executam o cara com o maior cuidado do mundo, né, cara? Por quê? Não é simplesmente porque o cara tem dinheiro, cara. Porque o cara tem aliados. O cara tem casas, um monte de aliados. Casas vassalas, né? É verdade. Então, cara, você pegar um senhor desse aí, você simplesmente matar o cara, sem mais nem menos, você pode gerar uma rebelião foda, uma dor de cabeça gigante. Não que vá destruir o seu reino. Mas, cara, você vai perder muita coisa, muito tempo, vai perder muita gente boa, muito soldado, sabe? Pra uma parada e fora que você poderia evitar, sistema, né? De... Fora que o Arieira pode dizer com mais propriedade, fora a produção agrícola, né? Criação de rebanho. Que é sempre importante. Lembrando que isso é tão importante que no Game of Thrones, os Tyrell vão conquistando espaço porque eles produzem muito alimento e a Margaery entra lá depois da Batalha da Água Negra distribuindo comida pra Porto Real inteiro, e aí por isso que ela é queridinha. Maior... Olha, essa Marjorie Tyrell era a maior propaganda política, cara. Precisa ver, cara. Propaganda, com certeza, cara. Que propaganda, hein? Que propaganda. Com certeza. War. It's fantastic. Mas acabou que o Eduardo, isso que a Fernanda falou, ele tinha sido deposto e voltado várias vezes. Como ele tinha o Henrique VI em mãos, ele acabou mandando matar o rei Henrique e o seu filho. Ou seja, primeiro ele mandou prender e mandou matar. Talvez daí tenha essa expressão, manda prender e manda... Ah, não, manda prender e manda soltar, né? O cara tá voltando no além agora, pô. Depois dessa morte do rei Henrique aí, que era aliado dos Lancaster, a guerra, ela acaba tendo uma pausa aí até a morte do Eduardo IV, lá em 1483. E aí ele deixa dois filhos, né? O mais velho, que era o Eduardo V, né? E aí a gente vai ter aí mais um pouquinho de guerra aí, mas deixa esses dois filhos. O mais velho tinha 12 anos na época. Uhum. Então, o Eduardo, depois que resolveu os perrengues entre os Yorks, né? Ele começa a se comportar como Robert Baratheon, exagerando na comida, na bebida, verdade. Com as primas, entendeu? Quantas primas você acha que tem aqui dentro desse quarto? Aí vai saindo, uma, duas, três, aí vai indo. Bom, o Eduardo morre depois de comer muito em uma pescaria. Irônico, né? Para um cara de batalha, né? Morrer durante uma pescaria, né? É irônico e até irônico também um cara de batalha morrer durante uma caçada, né? Então, é isso mesmo que eu ia falar. O Roberto Baratheon morre depois de... Morre com um javali, né? É. O Ricardo... Agora eu vou tentar ilustrar para o pessoal poder entender, né? Era o Eduardo de York, o George era o segundo filho e o terceiro filho era o Ricardo. O Ricardo, que era o irmão mais novo e tio dos filhos do Eduardo, assume o poder como mão. Ele, o primeiro ato dele é trancar as crianças na torre. Bom, o Ricardo, ele tranca os meninos, as crianças, que eles eram jovens, né, cara? Ele tinha o quê? Um tinha 12 e o outro tinha quanto ali, você sabe? Era mais novo. Não sei. O outro era mais novo do que 12 anos, né? Praticamente duas crianças, né, cara? Então o Ricardo tranca eles na Torre de Londres, né? E os moleques simplesmente desaparecem. Ai, que horror. Não, na verdade... Mas apareceram, né? A gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe que foram os aliens, né? É, foram aliens. Sempre eles. Qualquer semelhança com os Stark é mera coincidência. Exatamente. E aí, cara, sumiram os moleques. Desapareceram. E exatamente os dois que seriam os herdeiros, né, cara? Da parada. E aí começou um bafafá monstruoso. E tinha gente que falava que eles foram assassinados pelo Ricardo. Tinha gente que falava que ele vendeu os moleques como escravos, sabe? Começou um monte de conversa e ninguém chegou a lugar nenhum. O Ricardo também não se pronunciava, né? Ele era duque, né, cara? Então ele não era um cara que falava assim com qualquer um. Ele simplesmente ficou na dele e herdou o trono, cara, e se tornou Ricardo III. Nossa, comeu quieto, né? Comeu quieto. Deu um de mineiro, né? Meteu um louco. Meteu louco. War. It's fantastic. O Ricardo usou como pretexto, afirmando que nenhum deles era filho legítimo dele, né, de Eduardo. Assim como na Guerra dos Tronos, o Joffrey Baratheon, a Myrcella Baratheon e o Tommen Baratheon, que virou rei de novo na série. É, ele usa o mesmo argumento do Stannis ali, né? Verdade. Um tempo atrás foi encontrado uma capelinha medieval, assim, num estacionamento por arqueólogos lá na Inglaterra, e eles acharam a ossada de Ricardo de York, e ele era corcunda. Olha aí. Então, eles montaram o esqueleto dele e é todo curvadinho. A gente deixa depois o link aí pra quem quiser dar uma olhada, mas muito interessante, porque ele era corcunda e o esqueleto dele todinho diferente. Olha só, acharam o esqueleto do Tyrion, quer dizer, do Ricardo de York. O Ricardo de York, ou Tyrion, ele era corcunda, com um corpo atrofiado, tinha características distorcidas, era feinho, sabe? Mas ele era muito inteligente, era astucioso, então ele era escrito como um deformado inacabado pelo seu criador, tipo, muito, sei lá... coisinhas assim. E assim como Tyrion Lannister, o Ricardo III somente fez bem para o povo de Porto Real e só foi desprezado por isso. Então, tipo, é uma cópia, né? Não fala assim do Martin, não é uma cópia, é uma inspiração. Nossa, é inspiração. Agora, em vez de rir, vamos todo mundo chorar. Deixa eu defender o lado do filho. Bom, então a gente aí tá. Parece que tá chegando no final, tá tudo bem. Só que não, né? A casa Lancaster, ela ainda tinha as pretensões no trono e ela apoiava o Henrique Tudor, que ele havia fugido para a Bretanha durante esse período de guerra. Então, em 1485, com o apoio dos Lancaster, ele desembarca na Inglaterra com 5 mil homens e marcha pra depor o rei. Detalhe, são um exército que ele contratou, assim como Daenerys Targaryen. Olha, pra quem não leu o livro, você foi um spoiler na cara agora. Puta que pariu. Ai, faltou chamar de Companhia Dourada. Ai, Excelente. Aí vai ter o confronto da batalha de Bosworth Field, né? Onde o exército York vai ser derrotado, o Ricardo III vai ser morto, e aí o Henrique Tudor vence essa batalha e é coroado como Henrique VII. Calma que a gente vai até o 29 só. Falta um pouco. Mentiroso! Aí então, depois da coroação, o Henrique VI, ele resolveu falar o seguinte: vamos parar com essa palhaçada aqui, né? Ele eliminou os rivais que ele tinha e resolveu unir as facções dos Lancaster que o tinham apoiado com os York. Então ele se casou com a filha mais velha do Eduardo IV, que era Elizabeth de York. Então assim, ele era apoiado pelos Lancaster, se casou com uma York, e aí ele criou o símbolo da dinastia Tudor, que era a mistura, né? Você tem a rosa branca e uma rosa vermelha misturadas ali. E todo mundo sabe que vai ser a Daenerys casando com algum Stark no final da série, né? Olha o spoiler, maldito! Foi, você spoiler da fumagem dele, ai, sabe? Ai, meu Deus! Olha, caralho! Eu não vou falar, eu só não vou falar que ela vai casar com o Jon Snow, viu? Porque senão seria demais isso aí. Porque... E na verdade, eu não vou nem contar que o Jon Snow, na verdade, é um Targaryen, porque ele é filho da Lyanna com o Rhaegar, porque isso é só uma suposição. Chega. Meu Deus do céu, meu Deus. Sério? Uma teoria só. É só uma teoria, não tem prova nenhuma. O que é legal de fazer agora é ilustrar isso aí, é se aprofundar um pouco mais no assunto. Eu, pessoalmente, Fernanda, recomendo que assistam A Rainha Branca, uma minissérie. Muito The legal. Tudors, Game of Thrones, uhum. Curtam o meu blog. Tem duas peças de Shakespeare, que é o Henrique V, Ricardo III, que são ótimas também para estar ilustrando. É a Joana Dark, de Luc Besson, e a outra, que é com a Natalie Portman, que ela é fabulosa. É, bom. Ana Bolena, né? Isso o mesmo. Henrique VIII, né? Depois da história, isso aí. A Guerra das Duas Rosas, ela foi um marco, realmente, na história da Inglaterra, porque a partir daí, a gente teve a centralização do poder nas mãos do rei, né? Com esse fortalecimento da dinastia Tudor aí, principalmente, e aí se formou realmente a monarquia nacional na Inglaterra. Né? Então a gente passou daquele estado que a gente tinha antes de senhores feudais, ligado a uma atividade mais rural, e na verdade a gente passou a ter o rei realmente como sendo o governo supremo ali, tendo uma força maior, né? É, um sentimento de unificação, né? Um sentimento de que o povo todo, não é porque tem uma família, outra, não, agora a Inglaterra, ela se fortalece numa coisa só. Exato. Só uma outra curiosidade aí, que o Fernando falou desenvolvimento, né, das catapultas. No final da Guerra das Duas Rosas aí, as últimas batalhas, tem um grupo de cientistas, vai estar até aqui o link do documentário, que eles estão estudando, que provavelmente foi nessa época que começaram a utilizar canhões já de guerra, assim, bem arcaicos, mas já teve, aí eles acharam alguns artefatos que provavelmente eram de canhões que foram usados nessa época da Guerra das Duas Rosas aí. Olha aí, que foda. Com o fim da guerra, então, a Guerra das Duas Rosas... As rosas foi boa, hein? Nossa, bebaço, cara. Isso é a manguada. Filho da puta, filho. Não, não, não, não, não vai gravar podcast. Esse programa é dedicado ao Rômulo Leal, amigo do Renan Fileto e do Arieira, que faleceu em um acidente de carro esse ano. Fica aqui nossa homenagem e respeito à família e amigos.